neste lugar diante dele nenhum mal irá ficar hoje aqui. Se prepare, pois milagres vão acontecer, irmão vai se espalhar. Glória e poder, a solução e Shekinah neste lugar hoje vai descer. É tremendo, poderoso, este é o nosso Deus, ninguém pode impedir. E quando ele faz, está falado, assinado, decretado, confirmado, tem que acontecer. Se prepare, irmão, fique na brecha, pois impossível vai acontecer. Este lugar